Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e finalmente venho para trazer para vocês mais um episódio da série As Crônicas Vampirescas, que eu sei que muita gente aí estava esperando, ansiosa para um episódio novo. Realmente tem bastante tempo que eu não retomo essa série, mas finalmente foi possível. Finalmente eu consegui colocar as coisas em ordem, né, com a ajuda inclusive de alguns de vocês, e produzir mais um episódio dessa série. Para aqueles que não estão acostumados com o novo modelo ainda, né, a apresentação, né, a narração, ela sempre acontece, em tese, em live de 48 horas, né, lá no Discord. Né, o link do Discord, do nosso Discord, está aí na descrição do vídeo. Lá você pode apreciar conosco, pelo tempo determinado, pelo prazo determinado de 48 horas, depois desse prazo o tempo acaba, esse capítulo que nós estamos aqui apreciando, iremos apreciar nesse momento. Depois disso, finito. Então, dito isso, se você ainda não conhece As Crônicas Vampirescas e não quer tomar um baita spoiler, para o vídeo nesse ponto aqui, retorna para ele depois, escuta se você quiser o que vem a seguir, porque a partir de agora é bem possível que eu darei bastante grandes spoilers para aqueles que continuarem ouvindo. Então vai lá, confere o capítulo e depois volta aqui para, quem sabe, a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre algumas impressões que eu vou deixar. Muito bem, esse capítulo foca, né, novamente em personagens novas e que estão sendo inseridas na série Crônicas Vampirescas. Algumas delas vocês possivelmente já devem saber, né, os que conhecem a franquia de muitos anos, que serão muito importantes para a série como um todo, né? Mas, no mais, o capítulo ele é focado em uma personagem humana, que é a Jessie, né? Como tem sido a decisão da Anne Rice, ela optou por fazer esse livro numa configuração bastante diferente. O que nós temos recebido até então em A Rainha dos Condenados, e lembrando que minha análise ela é sempre recortes para não dar spoilers futuros também para vocês, é sempre de momento e contrastando com aquilo que já passou, a Anne Rice resolveu criar um livro onde ela amplia conceito e também amplia universo. Tudo o que ela já havia apresentado até então em Crônicas Vampirescas, muito relativos a personagens específicos, ela resolve abrir um leque, colocar mais cartas na mesa e mais personagens na mesma. Então, o que nós temos percebido é não apenas a introdução de personagens, mas também um pouco de desenvolvimento deles. O que faz com que os capítulos também, A Rainha dos Condenados, embora tenham essa sensação de pequenas histórias que constituirão um enredo, né, dá essa sensação de fragmentação, mas é essa a intenção, pequenas histórias, contos, né, que culminarão, digamos, lá na apresentação do show do Lestat, que foi o evento, né, que foi o episódio que a gente viu no fim de Vampiro Lestat. Essas apresentações, essas introduções, elas são bem grandes, porque a Anne Rice, nós percebemos claramente que ela se preocupa em introduzir o personagem, mas não apenas jogá-lo na narrativa. Ela quer dar contexto, ela quer transmitir um pouco do sentimento, da personalidade desses personagens pra gente. Então ela faz isso com o Caimans, ela faz isso com a Jessie aqui, ela fez com a Pandora, e ela vai continuar fazendo isso, porque ela é uma típica autora que, no âmbito de personagens, de criação de personagens, fica claro e evidente que ela não se interessa simplesmente por povoar as suas histórias sem muito propósito, sem muito enriquecimento, digamos, do seu romance, do seu contexto, né, do seu texto de maneira em geral. Se uma personagem vai ser introduzida, ela tem que fazer alguma diferença. E, por isso, nesses capítulos, ela, vou usar o termo floreia, mas não entendo no sentido pejorativo, porque na verdade é um enriquecimento de informação. Ela nos dá bastante background dos personagens, de onde eles vieram, o sentimento que eles tinham, que estão tendo agora, o que eles visualizam para o seu futuro próximo. Então, são pequenos capítulos de um romance próprio dessas personagens e de uma sensação, visão de mundo que elas estão tendo no momento. E nesse episódio, essa sensação, essa apresentação, fica para uma personagem humana, que é Jesse. Jesse tem um papel interessante aqui em Rainha dos Condenados, né? O capítulo dela é um capítulo muitíssimo bom. E é um capítulo também que eu considero como um divisor na obra, na série Crônicas Vampirescas, de uma maneira pontual. É um marco. E por que eu acho que esse capítulo é um marco? Porque até então, em Crônicas Vampirescas, o acento era estritamente vampírico. Os undeads eram aqueles que o holofote ficava situado. Ou era no Louis, ou era no Lestat. Né? Em alguns pequenos momentos, em personagens mais secundários. Mas ou era no Louis, ou era no Lestat. E os seus arredores vampirescos de outros vampiros. A partir daqui muda. A Anne Rice, como eu havia introduzido lá no começo, ela decide ampliar o seu universo. Não há apenas vampiros no mundo. E não se trata apenas de um texto, uma obra, uma narração sobre vampiros. Mas, com certeza, né, o interesse dela é, através do símbolo vampírico, né, ou da identidade vampírica, narrar e expressar mais intensamente experiências humanas, intensificar essas experiências humanas. Anne Rice sempre disse que as crônicas vampirescas são expressões da vida humana. Ela é uma forma que ela encontrou, que ela criou para si, uma ferramenta que ela criou para si, para humanizar-se e humanizar a sua obra. Refletir a experiência humana. E é bem isso que ela faz. Né? E experiência humana, entendemos como existência, né? Como sentido, dar sentido, procurar sentido, perder esse sentido, crises, descobertas. É isso que nós vamos vendo de acordo com a história, né? Na medida que ela vai sendo narrada, os seres tentando, né, dar sentido para a própria existência. Alguns de maneira mais intensa, mais amplificada, pela longevidade, pelas crises que está passando, outros menos. Mas no fim se trata disso. E o mundo é povoado de mais coisas além de vampiros. Nem tudo se encerra neles. Nós humanos temos um conhecimento limitado de acordo com a possibilidade de compreensão e apreensão das coisas que a nossa espécie possui. Os vampiros também têm a sua possibilidade de apreensão. Mas quem disse que ela é total? Quem disse que ela tem a capacidade de aprender realmente tudo o que há, tudo o que existe? Há vampiros que possuem essa arrogância, mas alguns são bastante cientes de que não, não é por aí. Os próprios vampiros também têm os seus limites de apreensão sobre a existência e sobre tudo o que há. Eles também têm o seu nível de capacidade. E há coisas para além, há um desconhecido, um algo ainda não explorado, que é o que está sendo introduzido aqui agora. Há outras coisas acontecendo, há uma nova dinâmica, não nova, né, mas outras dinâmicas de existência, que aqui nesse capítulo será apresentado como sendo um mundo espiritual. A morte é o fim? Para os vampiros, né, isso até chega a ser irônico, né, porque o fato deles serem, não serem imortais, porque eles só podem ser mortos, mas o fato deles não morrerem, que eles não possam ser mortos por condições naturais, os distancia, digamos, dessas questões. Né? O medo da morte para eles é muito menos intenso do que para nós humanos. Então essas reflexões, né, o temor, digamos, que ele é vivenciado mais pelos seres humanos de uma forma mais intensa, constante, diária, né? Porque nós temos que lidar com o fato da nossa própria finitude. E eles são um pouco mais tranquilos a respeito disso. Né? O drama vampiresco, né, a crise vampiresca, como nós vimos nos livros anteriores, se dá na medida em que o tempo passa e eles não conseguem se adaptar ou acompanhar muito bem as mudanças da vida humana, da dinâmica humana, até porque eles se distanciaram dela, né? Então, as eras passam, as pessoas se vão, né? As imagens urbanas, né? Os contextos mudam, edifícios são criados, outros derrubados, uma cultura diferente passa a existir, e eles meio que têm que se adaptar, ou tentar-se, mesmo com essa distância que muitas vezes prejudica, né? O fato de eles não viverem inseridos diretamente dentro da sociedade humana. Nós vemos, por exemplo, o Armand passando muito aperto por causa disso, né? Ele simplesmente não entende como as coisas funcionam. Em certo momento, né, na obra, nos livros anteriores, ele passa a não entender como as coisas funcionam, porque as coisas são como são. Falta-lhe sentido, ele se sente uma peça de museu dentro de um contexto social que para ele é totalmente alienígena, não é compatível com a época dele. Então, os vampiros lidam com esse tipo de mudança, né, de faceta, e precisam se movimentar, ou então, eles perdem o próprio sentido da existência deles. Eles definham, definitivamente, porque perdem completamente o sentido existencial. Crises existenciais também estão... os vampiros estão passíveis de tê-las, né? É uma coisa bem, bem interessante. Mas, enfim... O nível de experiência, de conhecimento vampírico também tem seus limites. E aqui é introduzido o mundo espiritual, né? Através da nossa personagem, que é uma humana, não é uma vampira, que é a Jessie. A Jessie, ela tem propriedades mediúnicas, né? Ela tem algumas habilidades telepáticas e ela é basicamente, né, pela descrição que o capítulo dá sobre ela, fica muito claro que o que a Jessie é, se trata de uma pessoa com habilidades mediúnicas. Ela consegue intensamente ou parcialmente, dependendo da força da manifestação espiritual, do mundo espiritual, de um espírito, entrar em contato com ele. Jessie vê espíritos, vê edifícios espirituais. Isso é interessante, né? É um conceito bastante interessante na obra na obra da Anne Rice. A noção de que as coisas são residuais. Aquelas coisas que são impregnadas de sentimento, onde grandes catástrofes, calamidades aconteceram, elas também são suscetíveis de criar resíduos espirituais. Então, há momentos, por exemplo, nesse capítulo, que a Jessie vê não apenas espíritos, mas ela vê também monumentos espirituais. Salas, uma casa, uma paisagem que não está mais ali, mas estava. Algum resíduo ficou nela. É um conceito bastante interessante, né? Eu, pelo menos, gosto muito dessa introdução da Anne Rice, no caso, na ficção dela. Acho bastante interessante mesmo, né? Torna-se algo mais profundo. E uma coisa que também surpreende nesse capítulo é o fato de que, por ser uma médium, né, uma pessoa com qualidades, habilidades mediúnicas, né, a Jessie, ela tem uma espécie de sensibilidade também mais aflorada. Digamos que, tomemos que nós, existe realmente um mundo espiritual, né? Não vou entrar aqui em questões religiosas, de crença, mas vamos colocar uma situação hipotética. Existe o mundo espiritual e todo mundo acredita nele e beleza, né? A gente está andando pela rua, né? E de repente a gente sente um certo friozinho na nuca, né? A gente está andando assim e de repente bate aquele gelozinho, aquele friozinho na nuca. Esses somos nós, pessoas, digamos, com um radar baixo para sensibilidades desse ponto. Para a Jessie, ela passa pelo mesmo lugar, ela sente uma corrente elétrica na nuca e entrando na sua coluna vertebral. É mais intensificado. E o fato dela também possuir essas habilidades, essas características mediúnicas, faz com que também a personagem seja extremamente sensível a, basicamente, os seus arredores, um pouco mais sensível do que os demais também. pessoas comuns, no caso, né? Até mesmo vampiros. Alguns vampiros são muito rígidos, né? Eles são muito atrofiados. A gente pode perceber isso, né? Não é o fato de eles serem velhos ou mesmo vampiros que tornam eles pessoas, né, personagens sensíveis. Mas a Jessie é. E eu acho interessante nesse capítulo, eu acho também um elogio que é possível fazer a Anne Rice, é o fato dela explorar bem, textualmente, essa sensibilidade da personagem. Quando ela inicia o texto, a Jessie parece uma bomba de sentimentos. Ela está andando, né, ela está refletindo, ela está indo também lá para o show do Lestat, que é onde a história vai se dirigir, né, o encontro entre muitos personagens é o ponto de encontro onde muitos vão se dirigir para lá. Continuamos nessa antecipação. Anne Rice antecipa demais as coisas, né? Antecipação não seria o termo, seria espera, né? Espera. Continuamos intensamente nessa espera. Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Vai acontecer. E o negócio não chega. Passa capítulo, mais capítulo, mais capítulo, e o evento não acontece. Mas enfim, uma hora ele vai acontecer. Ficamos nessa espera. Mas enquanto ela ruma para o show do Lestat, né, para o show da banda dele, ela vai rememorando basicamente o passado dela, né, lembrando de coisas que foram marcantes para ela até aqui, onde ela está, e ela vai fazendo isso com muita sensibilidade, revisitando alguns lugares os quais ela já esteve e lembrando dessas coisas. E isso textualmente, descritivamente, é muito bonito no texto da Anne Rice. Ela descreve de uma forma tão detalhada que você quase se sente dentro da própria cena, né? É uma das qualidades como escritora dela. Ela tem um vocabulário muito extenso, muito rebuscado. E rebuscado no sentido de compreensível, né? Porque não é aquela rebuscação gratuita, apenas para dar sensação de complexidade, de erudição. É uma rebuscação descritiva, né? Adjetiva. É para dar mais camadas, mais sabores àquelas cenas que nós estamos visitando, né? Entrando em contato. E isso com Jessie fica muito marcante. Jessie, como vocês podem ter visto, né, é uma órfã. Ela perdeu a mãe e ela foi, digamos, tutelada por alguém, né? Uma personagem aí um pouco misteriosa. Que ficou claro durante a leitura que não se trata de uma humana. Na verdade, se trata de alguém bastante antigo, né? Muito também em comparação àqueles que nós estamos acostumados. E esse é um ponto também que está começando a ficar mais expressivo na obra. A introdução de vampiros bastante antigos, muito antigos mesmo, né? Que rivalizam, digamos, em algum ponto com as idades aí dos anciões que nós já tínhamos conhecido até então. Maris, por exemplo, né? Aqui, nesse capítulo, é a Maharet, né? Que é a, digamos, a protetora, né? De Jessie, que a conduziu, a acompanhou mesmo de maneira distante, né? Durante muitos anos. É a benfeitora da Jessie, né? Não falarei muito sobre as razões disso, porque eu acho que eu corro um risco de estar de liberar aí uma coisinha, né, um spoilerzinho, que não convém muito dar. Mas vocês irão descobrir para si sós porque Maharet, né, tutelou, né, protegeu, zelou por Jessie durante muito tempo, né, durante praticamente a vida inteira dela. E Maharet é uma personagem bastante antiga e claramente vampira, né? Vampira tão antiga quanto Marius, ou até mais que Marius, né? Pensemos aí num patamar egípcio para ela também. Até o nome já entrega um pouco, né? Deixa escapar um pouquinho de onde Maharet vem, né? As origens dela. Mas revemos também alguns outros personagens antigos, né? Que no caso é Mael. Lembram do Mael? Mael foi aquele que sequestrou, raptou Marius, né? E foi responsável diretamente na transformação dele em vampiro. Não Mael transformando, né? Mas aquele vampiro antigo entre os druidas da floresta, né? Ele foi Mael que raptou Marius para que ele fosse inserido, iniciado naquele ritual. Mael retorna vampiro, né? Nós encontramos ele agora, nesse momento, como um vampiro. E ele é alguém muito próximo, né, um contato de Maharet. Jesse, a princípio, não tem contato frequente com eles. Isso acontece em poucos momentos. Algo que até move um pouco ela, né, sensivelmente. Né, ela sente um pouco essa falta, porque Maharet é uma benfeitora, ela faz tudo por ela, guiou ela durante a vida inteira. É uma confidente, mas sempre por cartas. Né? Anos e anos se passam, trocando confidências, conversando de maneira muito íntima, sobre coisas íntimas por cartas, mas elas pouco se encontram, e Jesse sente essa falta. Né? Embora ela tenha tido uma tutela de outros pais, né? tenha sido muito bem encaminhada por Maharet para ser criada e educada com o bom e o melhor, ela sente esse contato, falta desse contato físico, dessa presença física de Maharet, porque ela é realmente a pessoa pela qual Jesse tem um carinho especial, um carinho mais intenso. E isso acontece em determinado momento. Né? Maharet visita Jesse e outros aparecem também nesse contexto. Que um deles é Mael. Nós vamos rever Mael aí então na história. E alguém que aparece também de maneira bastante rápida, né? Apenas um relance, apenas um simples cumprimento, uma entrada e saída de cena, é o já citado, né, principalmente anteriormente por causa do Arman, Santino. Ele também aparece por aí. Uma coisa que está se configurando nesse capítulo é a aparição de organizações, de ordens. Alguns podem também se referir como seita. O que o Santino tem, por exemplo, é seita. Né? Ele faz parte de uma seita. Né? Dentro da visão que nós temos do Santino, pelo menos aquela que a Armand nos revela no livro anterior, é algo de natureza religiosa. Né? Isso não se repete necessariamente para os demais. O que nós vemos aqui é que os vampiros estão um pouco mais organizados. Eles estão se organizando. Nos últimos séculos, eles se organizaram de tal maneira para que essa introdução mesmo no mundo humano, essa distância que eu havia narrado, né, havia falado sobre ela lá no início do podcast, talvez fosse diminuída, né, que a influência deles aumentasse, digamos assim, e que eles passassem a viver historicamente, politicamente, mais envoltos nessas questões, tramas que competem tanto a eles e aos interesses vampíricos, quanto também à dinâmica da vida, da política e das políticas humanas. Né? Eles estão mais inseridos no mundo através dessas ordens, né? É um caminho para fazer isso. E a qual Maharet faz parte, né? É a chamada Grande Família, ou a Grande Família. Tem bastante influência, tem bastante membros, né? no mundo, e é uma organização que nós temos algumas informações, mas não é explorado muito, né? Até porque Jesse é uma personagem humana que nós acompanhamos a todo momento, mas ela não é revelado a ela a natureza real de quem a tutela. Ela não sabe que Maharet é vampira. Ela não sabe que Mael é vampiro. Isso se daria tardiamente, porque abertamente Maharet não queria introduzi-la necessariamente nesse mundo, né? Há algo nos vampiros, principalmente mais nos antigos, que é o valor, o reconhecimento da importância da vida humana. Vampiros são as criaturas mortas. Não é a mesma coisa que ser vivo. E a vida, para os vampiros mais antigos, os mais amadurecidos, ela, digamos que é ressignificada. Por estarem mortos há muito tempo e ter um outro contato, uma outra dimensão de contato com a existência, digamos que os vampiros mais antigos ressignificam a vida, o que é estar vivo e o prazer de se estar vivo, que é um objeto perdido, é algo que para eles foi perdido. E é uma atitude até, embora seja omissão, né, não é apresentado para Jesse realmente o que se trata, a organização, o que a própria Maharet é, mas embora seja uma omissão, e tem a sua possibilidade sim, de crítica nesse sentido, em termos relacionais, né, uma relação de confiança. Mas eu creio que nós podemos perceber, nós podemos fazer considerações e pontuações, que Maharet, no fim das contas, ela está preocupada em manter a humanidade mesmo de Jesse. Não tirar algo que é precioso dela. Pelo menos não abruptamente, que é a vida dela. Né? Isso tem valor. Então, as aproximações de Margaret são sempre muito cuidadosas para que ela não seja introduzida abruptamente dentro desse universo e mantenha esse sabor, né? Essa riqueza, né? Esse tesouro que é estar vivo em todas as dimensões. Então, Jesse passa anos e anos alienada com isso. E ela só descobre realmente o que acontece, o que se passa, que existem essas dimensões, em virtude do fato dela ser médium, chegar à ciência de uma organização humana chamada Talamasca. E é outro ponto que é importante na série que eu preciso refletir aqui e discutir um pouco, que é o fato de que nós, humanos, não somos trouxas. Ok, nós somos muito também, mas não tão trouxas como os livros anteriores podem ter deixado ou sugerido que sejamos. Não creio que uma intenção direta da Anne Rice nos chamar de trouxas, tanto é que ela está dando um pouquinho mais de valor para a organização humana nesse livro, né? Mas eu estou tentando dizer que vampiros existem, outras coisas existem. E embora a massa como um todo seja uma massa alienada, ela não tenha conhecimento e acesso às informações e questões de poder maior, né, as grandes conspirações mundiais, né, a maior parte das pessoas realmente é alienada sobre isso, ou até manipulada de certa forma para não saber, não ter conhecimento disso. Mas isso não significa que entre os humanos não existam pessoas que tomem ciência disso. Tomem ciência de que o mundo humano tem um extrasensorial, tem um sobrenatural, tem um espiritual. E a Talamasca é justamente uma instituição, uma ordem, né, secular muito antiga que justamente procura por membros que tenham características mediúnicas, né, super desenvolvidas, né, com qualidade, algum tipo de qualidade para o oculto, aproximação, tendência, e os insere na ordem, para que assim os estudos, né, a apreciação dessas coisas, a tentativa de compreensão dessas coisas supra-humanas possa ser desenvolvida de alguma forma. A Talamasca, por exemplo, tem noção, conhecimento de que o Armand era real, por causa das pistas que o Armand deixou ao decorrer dos séculos. Fotografias, aparições públicas, né? Mesma coisa com aquele quadro do Marius, né? E o livro de Louis, né, Entrevista com o Vampiro, é a partir daí que Jesse é inserida nesse universo. Mas antes de chegar lá, eu preciso fazer um comentário que eu acho que é vital também. Seria ingênuo de nós, né? Seria um baita de desrespeito à nossa inteligência. Embora sejamos humanos e não sejamos tão longevos como os vampiros, não temos experiência milenar de amadurecimento e conhecimento, né, de desenvolvimento intelectual, nós não somos otários. Uma coisa que nós temos visto constantemente na obra, nas crônicas vampiriscas, principalmente no primeiro e no segundo livro, é um desfile de vaidades. Certo? O Lestat, ele se mostra o tempo inteiro. Ele não se preocupa com o sigilo. Muitos vampiros se preocupam e odeiam ele por causa disso. Mas ele é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Cláudia era uma fanfarrona. Eles são um pouco discretos. Eles são discretos quando convém. Quando não convém, eles não são. Muitos vampiros, eles têm um ego muito inflado. Por que diabos os humanos não iriam perceber, não iam tomar conhecimento da existência deles? Eles são um pouco cuidadosos. Claro que iria existir alguém que iria tomar conhecimento disso. Nós não somos trouxas também a esse ponto. Nós não somos completos retardados, né? E a Talamasca é o que aí, nesse recorte da obra, vai nos introduzir a essas pessoas que estão atentas às coisas que acontecem no mundo e não são tão bestas assim, né? Você quer ser holofote, querido Lestat? Ok, seja, mas vai ter consequência, né? Algumas pessoas irão te notar, sim, do jeitinho que você quer. Né? Os humanos, grande parte deles são cegos, mas nem todos, né? E a Talamasca é uma organização humana daqueles que não são menos cegos. Lidam com o mundo sobrenatural, o mundo espiritual e também com essas coisas, criaturas, digamos, né, transformações aí mais carnais, né, mais relativas à experiência carnal, mas que não são de natureza humana mais. Já é introduzida essa organização e também aparece um personagem importante para o contexto, né, para a narrativa, que é o David, né, que introduz a ela o livro Entrevista com o Vampiro. Há um livro que Jesse já tinha lido anteriormente, não tinha dado muito atenção, achou que era mera ficção, mas ele apresenta para ela como um caso a ser desvendado, né, um caso a ser verificado. Pede para que ela vá à Nova Aliança, volte aos lugares, né, compare os dados do livro com os monumentos, né, os lugares históricos, né, faça uma pesquisa de campo que realmente comprove que a fala de Louis no livro realmente condiz com coisas factíveis e que de fato existem. Jesse, totalmente incrédula, acaba aceitando esse trabalho, né? Ela não acreditava que vampiros existissem, embora ela fosse uma médium e visse em espíritos, mas ela não creia, não tinha certeza, né? Ou não acreditava mesmo, digamos que ela era cética, né? Não vou tentar reduzir o que de fato é, não. Vou dizer o que é. Ela era cética. Era cética. Embora sentia que havia alguma coisa de estranho em Maharet, que ela não conseguia descrever, ou que percebesse que na relação dela entre Maharet e Mael, algumas coisas eles entendiam um do outro sem precisar falar um com o outro, ou que as coisas que ela gostava de comer, eles sempre serviam para ela no jantar sem ela precisar falar. Ela percebia essas coisas estranhas, mas ela não acreditava que eles seriam seres humanos. Era apenas uma inquietação. Como eles fazem isso? Como isso é possível? Né? É você estar perto de um ser diferente, um ser de uma aura, de capacidades diferentes, e sentir aquele estranhamento. Com quem estou lidando? Não é comum. Mas não era algo além disso. E com a entrevista com o vampiro, David diz e revela para ela que a obra é real e a conduz, digamos assim, a fazer aquele trajeto do livro novamente. Então ela volta para Nova Orleans para colher esses dados. E o que é interessante nisso, né, que eu acho uma coisa valiosa nesse capítulo, é o fato de que, por fazer isso, a Anne Rice faz algo que eu gosto muito nas obras dela. É reconectar-se com o passado, reconectar-se com o contexto, com as fontes documentais que já existem na obra. É como se as crônicas vampiriscas acontecessem num cenário, e esse cenário ele é revisitado. Nós voltamos por alguns lugares que nós estivemos antes, temos essas memórias, que são memórias sempre muito cheias de sentimentos, né? Porque as cenas, na maior parte do tempo, elas são cenas muito sentimentais. Isso é interessante. Anne Rice se conecta sempre com os outros livros dela. Ela vai e volta, ela faz essas pontes. E é interessante. Quando Jesse vai para a Nova Aliança, os lugares que ela passa, o que ela encontra coisas, pertences pessoais de Cláudia, na antiga casa deles. E, inclusive, há uma cena com Cláudia também. Jesse é uma médium, certo? Mas não vou falar muito dela. Vou deixar para vocês dizerem mesmo, né, se quiserem falar sobre isso. Enfim, se quiserem tecer algum comentário, falar um pouco sobre isso. Aquela cena, para mim, ela foi extremamente impactante. Mal no sentido de Jesse ter visto Cláudia, ou sentido Cláudia, mas é o fato da essência de Cláudia, né, o resíduo da Cláudia ainda estar ali, estar naquela casa. Ela morreu no Teatro dos Vampiros, como vocês bem sabem. E de alguma forma ela retornou para casa. Ela fica ali. Ela está ali. E a maneira como Jesse a sente também, ela percebe que alguma coisa ficou em Cláudia. Ela descreve Cláudia como uma presença maligna. Então, para quem foi incinerada viva, né, queimada viva, é compreensível que haverá mágoas, angústias, né, um ressentimento muito grande. E é um espírito que guarda esses sentimentos, né, de uma forma muito intensa. E é bonita a cena, porque Anne Rice sempre narra cenas descritivamente. Ela narra como Cláudia está, o que ela está vestindo, as feições dela, e Jesse ali vendo, tendo esse contato. É bastante interessante. O contato entre Jesse e ela não chega a ser verbal, né? Pelo menos não por hora. Não é agora que veremos Cláudia de novo com um papel mais intenso, mais marcante na série. Mas foi uma revisita bastante interessante. Um pouco, digamos, nostálgica. Eu creio que seja essa a palavra nostálgica do livro Entrevista com um Vampiro. Mas fato é que Jesse começa a perceber que essas coisas são de fato reais, né? Que elas existem mesmo, que elas existiram, e o livro não é ficção, mas ele é um livro de lembranças. Ele é como se fosse uma biografia de uma parte da vida de Louis, um vampiro que realmente existe. E ao ter contato com o livro de Lestat, Jesse finalmente percebe, na verdade ela toma um soco, porque, como vocês bem sabem, Mael é referenciado justamente no livro de Lestat. Ele é referenciado no livro O Vampiro Lestat. E ela conheceu Mael. E aí a ficha começa a cair. De quem é Mael? De quem é Santino? De quem é a sua querida e amada Margaret? É um grande choque. Nós vemos a condução mesmo da vida, né, de grandes momentos, né, de momentos importantes na vida de Jesse, e não o desfecho dele, né, mas a chegada dela no momento crucial, que é o momento agora que antecipa o que virá a acontecer, que são os eventos lá no show, na noite da apresentação da banda do Lestat. É um capítulo bastante interessante, um capítulo muito bem escrito, e que é um dos grandes momentos, eu acredito, nesse livro, nesse terceiro livro. Esse livro, infelizmente, ele foi porcamente adaptado para o cinema, mas ele tinha tanto potencial. A questão é que ele é cheio de histórias, ele é cheio de momentos, né, de backgrounds, de perspectivas diferentes, o que torna uma adaptação cinematográfica realmente bastante difícil. Não estou querendo justificar o filme, não, porque ele é realmente muito ruim. Mesmo sendo difícil, a adaptação foi péssima. Mas A Rainha dos Condenados é um livro bastante interessante, porque, além de introduzir outras personagens, né, e ampliar o mundo, né, o mundo que Anne Rice está criando para ela, né, adicionando mais camadas para esse mundo, ele começa a trazer também mais uma pluralidade de perspectivas. O foco não é Lestat, o foco não é Louis. A gente, como leitores, nós vimos muito o mundo e as coisas com os olhos deles, da forma deles. E isso é, querendo ou não, algo que reduz muito o nosso olhar. Inserir outras perspectivas, outras formas de olhar, é bastante interessante no sentido de enriquecer a nossa experiência sobre os eventos, sobre o que está acontecendo no mundo e na história como um todo. E isso é uma grande sacada da Anne Rice, eu creio que um movimento bastante assertivo dela, no sentido de apresentar para os leitores que a obra não tem que necessariamente girar em torno do Lestat, embora ele seja a estrelinha, né? Embora ele seja a paquita da obra dela. Não tem que girar em torno dele. Ele é ótimo. Lestat é um personagem muito marcante, mas é possível ter outros personagens muito marcantes, ou tão marcantes, ou até mais marcantes do que ele na obra. Né? O mundo não gira em torno do Lestat. Às vezes ele acha que gira, mas não gira. E Rainha dos Condenados, de forma, de maneira em geral, mostra isso, né? Começa a introduzir essa percepção, essa noção de que há outros seres tão interessantes quanto, com visões também muito tão, ou tão interessantes, ou mais interessantes que as visões que o próprio Lestat tem. E esse é o movimento que está sendo feito na obra aqui agora. Uma coisa que é muito perceptível também, e é a última colocação que eu faço nesse podcast, é em relação a os possíveis, as pessoas experientes, né, com jogos de RPG, né, de RPG de mesa, né, role-playing game, dobrei a língua aqui. É claro, e eu acho que fica muito caracterizado nesse capítulo, nessa obra, como Anne Rice inspira esses games, né? Obras voltadas para o RPG como Vampiro à Máscara, né? Ou outros escritos, né? outros livros dentro do sistema storytelling, como ele bebe de Anne Rice, né? Como ele é inspirado diretamente por essa noção política, essa conjectura que Anne Rice começa a apresentar em Rainha dos Condenados. E para quem jogou esses sistemas, né? Para quem teve a experiência, a possibilidade de experimentá-los, voltar e ler Rainha dos Condenados, especialmente esse capítulo, deve dar sensações muito boas. Boas lembranças. Você sentir-se no meio de uma narração, né, de uma mesa de RPG em algum momento passado. É nostálgico. É sempre nostálgico esse caminho, essa apreciação. Tanto no sentido de voltar a livros, como também de reconhecer em outras coisas posteriores, né, a base, né, o conceito original, a essência para que essas coisas pudessem existir depois. É algo bastante interessante. Tópico extenso. Já está ótimo. Está na hora de parar. Mas é isso, meus caros. A ideia é essa mesmo, né? Algumas vezes ficará muito grande, outras não. Mas enfim, o ideal, né, a intenção é realmente deixar as impressões, né, o paladar da leitura que eu fiz aqui. E que caso vocês queiram deixar também aí nos comentários, né, durante o nosso evento, né, quem quiser falar alguma coisa e dar seu parecer, seu testemunho, fiquem livres. Só vai enriquecer, só vai ampliar essas sensações, essas percepções do contato, né, que nós estamos tendo com essa obra. Só vai enriquecer para a gente, né, que somos apreciadores dos livros da obra em questão. Um abraço, meus caros, e até a próxima.